este céu azul que feitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Saudades, saudades do sol e do mar e deste céu azul que feitiça o meu olhar. Ora, então, e continuamos com Graciano Sagra, Porque Choras, Criancinha. Escutem bem esta canção. Tenho medo. Quero ir ao cemitério, quero ir ao cemitério, mas sozinha tenho medo. Que vais fazer ao cemitério? Alma de minha mãe, mora sim, senhor coveiro, mora sim, senhor coveiro, alma de minha mãe. Se tua mãe já morreu, deixou. Já morreu num desastre de uma mina. Meu pai também já morreu. Meu pai também já morreu num desastre de uma mina. Tinha também um irmão pai. Tinha também um irmão que me servia de pai, mas por minha pouca sorte, mas por minha pouca sorte, até esse já lá vai. Mas por minha pouca sorte, mas por minha pouca sorte, até esse já lá vai. Mas que mundo tão ingrato, desta vida que se vai. Bye. tu quiseres, criancinha, se tu quiseres, criancinha, gostaria ser teu pai. Se tu quiseres, criancinha, se tu quiseres, criancinha, gostaria ser teu pai. Ora, então são 9:25, uma vez muito bom dia. E então eu vou passar aqui uma dedicatória que tenho aqui, que é da parte da Glória, a nossa animatriz da quinta-feira, das 17 às 19 horas. Então eu vou passar aqui a Diana Gili, que agradeço a Nossa Senhora, eu te agradeço, Nossa Senhora, que ela pediu para toda a gente, como é o dia dos fiéis, que é o dia de todos os santos, pediu para toda a gente, para toda a família, e que tudo corra bem e que todos tenham uma ótima saúde. Então vamos ouvir a Diana Gili, eu te agradeço, Nossa Senhora. Pede a Deus por todos nós paz, alma e muito amor. Bendita entre as mulheres, caminho da salvação. Quando rezo no teu altar, sinto uma luz a brilhar dentro do meu coração. Vamos continuar com Matilde Largatinho, o Chale de Minha Mãe. É um fadinho que é dedicado ao chale da sua mãe. Então, vamos ouvir. Ora, pois hoje esta emissão é um bocadinho mais católica, a bem dizer, que hoje é o dia de Todos os Santos e é para alguém se recordar de algumas lembranças que as pessoas lhe deixaram. Então ouvimos esta bonita canção. O cheiro de mim. allá meu filhinho. Mais tarde se viu também pra agasalhar meu filhinho. Com suas franjas brincava, lá dormia docemente. Com suas franjas do mal amado, sem saber que mal eu fiz.

chegar.

Ora então, 10 horas e 8 minutos e vimos de ouvir a lágrima de Ana Gil. Ora então, eu vou passar aqui outra musicazinha, uma que é uma dedicatória de Vítor Cruz para toda a sua família. Ora, ele pediu uma canção de Jorge Loureiro, mas eu não a tenho aqui comigo, um dia eu terei, mas espero que a música que eu irei lhe passar, que seja do seu agrado. E também é bonita e um bocadinho triste, mas espero que ele goste. Então é para toda a sua família, que passem um bom dia, que o dia não está muito agradável, está com chuva e vento, mas a gente vai fazendo isso. Ora, então, eu vou passar aqui o Jorge Loureiro não é Jorge Loureiro, é Leandro, a Lágrima. Vamos ouvir, então. Quero tanto.

Vous pourrez également découvrir de nombreux produits et commencer à préparer vos fêtes de fin d'année. Diverses promotions vous attendent. Donc, venez nombreux. Então não se esqueçam, até 11 de novembro, passem pela Casa Mariano para preparar um agosto e nem só. Les établissements Mariano, au Cave du Portugal, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Semois. Vamos bailar com a gentinha da Madeira. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Procura um banco que lhe ofereça. Estava aqui em mim e marcaste o teu amor. E eu aqui para ti. Quero ser tudo o que tu queres. Será que dá? Será que és? E vistes para mim? Será que dá? Tempo para saber. Ora, 10 horas e 22 minutos, então eu tenho aqui mais um disco pedido que é da parte de Agostinho Martins. Ora, então é por prazer que ele quer e é seu, ela faz os seus anos hoje. Então, muitos parabéns, é o que eu desejo e muita saúde e que tenha tudo de bom da vida e que ele goste. Então, eu vou passar aqui o Roberto Leal, o Malhão. Vamos ouvir então. Espero que seja do agrado dele, porque ele disse para meter uma canção no meu gosto e espero que ele goste. Então ouvimos Roberto Leal, Malhão. Ora, e depois vocês ponham-se muito atento a esta emissão, porque vai haver uma surpresa, vai haver um bilhete a ganhar de graça. E daqui a pouco, lá para as 10h30, 11h25, eu mandarei aqui uma pergunta, e o primeiro que me responder será o que ganha o bilhete para o sábado, no dia de 9 de novembro, com a Maria Lisboa. Tirim, tirim, tirim, pra me sustentar. Oh, mulher bem rica, oh, tirim, tirim, tirim, pra me sustentar. Oh, Malhão, Malhão, oh, Margaridinha. Oh, Malhão, Malhão, oh, Margaridinha. Eras do teu pai, oh, tirim, tirim, tirim, agora és minha. Eras do teu pai, oh, tirim, tirim, tirim, agora és minha. Quem te deu as meias? Oh, Malhão, Malhão, quem te deu as meias? Foi o caixeirinho, tirim, tirim, tirim, das perninhas feias. Foi o caixeirinho, tirim, tirim, tirim, das perninhas feias. Isso é verdade, a chuva que cai hoje está um dia terrível mesmo da chuva. Parece que a gente também já passou o bom tempo, agora temos que aguentar-nos com esta. Ora então ouvimos a boa música. Se a chuva passar e ela não voltar, morro de agonia. Igual aos temporais, brigas e casais, acontece. Vai voltar. Ora, então são 10 horas e 30 minutos aqui na nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória para passar, que é da Madame Esperança para todos os seus, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo o Senhor Armando e sua esposa, seus filhos e toda a gente que a conhece. Ora, então, eu vou passar aqui uma canção que tem o título O Jorge Amarante Foi Pensando em Ti. Pensando em ti, escrevi a primeira poesia. Chorei de um dia, com medo de ser feliz. Foi pensando em ti, que aprendi a brincar no pecado e ficar do teu lado. Foi tudo o que sempre quis. Foi pensando em ti, que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos, amando-me conheci. Foi pensando em ti que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir para quem não me quis. Foi pensando em ti que aprendi a fingir que não via, não ouvi passada da hora do fim. Foi pensando em ti que engoli um orgulho que eu tinha, na ilusão que tu eras minha. Era eu que mentia pra mim. Foi pensando em ti que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos, amando-me conheci. Foi pensando em ti que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir para quem não me quis. Foi pensando em ti que aprendi a não ouvindo o adeus que eu dizia e passava da hora do fim. Foi pensando em ti e engoli o orgulho que eu tinha, na ilusão de que tu eras minha. Era eu que mentia pra mim. Foi pensando em ti e 34 minutos. Estamos à escuta de Maria Lisboa. Bom dia. Ora, e então, ao fim desta canção, vou propor uma pergunta e a primeira pessoa que me responder a boa pergunta é que ganha entrada para sábado dia 9 na sala de São João do Belão, na sala de festas em São João do Belão, no baile dos 34 anos da nossa Rádio Arco-Íris, e então com Maria Lisboa. Ora então, ponham-se bem atentos, que daqui a 2 minutos vou dar a questão que vocês têm que adivinhar. Ser feliz, um pressentimento que me acompanha. Tenho um bom dia e eu quero ser feliz. Um pressentimento que me acompanha. Tenho uma rua em mim, agarro os versos com a esperança. Tenho uma rua em mim, agarro os versos. Bom dia para toda a gente. Bom dia para toda a gente. Bom dia. Então são 10 horas e 37 minutos e, como foi prometido, será devido. Ora então, eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que me responder, tem que ser a boa resposta, se ganhará então um bilhete para a entrada para sábado do dia 9 no baile de Rádio Arco-Íris em Montição, na sala de festas. Ora então, eu vou dar a resposta, vou dar a questão, que é: qual é a árvore que dá fruto sem flor? A pessoa que me responder, a primeira pessoa que me responder e dar a resposta certa, ganhará a entrada. Então continuaremos com a música. As belas raparigas vão seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. Já não tenho aceitação. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. Ora então, são 10 horas e 42 minutos e eu digo aqui à rádio que quem telefona para a resposta já foi dada certa, não vale a pena vocês telefonarem. Ora então, já está a ganha. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. erros, erros de amor, que transmite gratidão. É mãe, é letra maior, sofre tão bem, sente a dor, sem dizer ao coração. Onde houve rancho para me dar vida ao nascer. Já tanto tempo passou e o homem que hoje sou, a ela fico a dever. Mentiras.

desta pobre coitada. No dia 5 de agosto, com saudades de seus filhos, ali morreu de desgosto. Mas será que estes filhos no mundo andarão bem? Não saber que por sua causa morre sua pobre mãe. Aqui fica o meu pedido a quem tem os pais no ar. Aqui fica o meu pedido a quem tem os pais no ar, para não vos arrepender. Por favor, vão-nos buscar. Ora, então, 11 horas e 18 minutos. Então, eu tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Elizabeth, para todos os animadores da rádio. Por minha parte, muito obrigada. E não esquecendo todos os doentinhos do mundo, porque ela também tem problemas e sabe o que é uma doença. Então, eu desejo-lhe muita sorte, muita saúde e de tudo que é bom. E então, eu vou passar aqui a canção que ela gosta bem de ouvir. Eu vou passar o Saulo, o Bacalhau Quer Alho. Então, vamos à escuta. Ora, então espero que ela passe um ótimo dia. Quando entrei na cozinha, comeu até dá gozo, e arrepios na espinha, depois com uma pinguinha, anima cá o rapaz, quem quer alho saladinha, com o bacalhau à brás. O bacalhau quer alho, é o melhor tempero, é comer alho, fica rijo como um pelo.

que amaste e o homem falhou. Não seguiu tua luz e pregado na cruz com ódio te matou. Eu peço a rezar que não volte a falhar, traz ao mundo união. Que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo do céu. Pela criança com fome, que morre afogada no mar enganada, o erro do Então, 11 horas e 30 minutos. Ora, estamos a meia hora do fim do meu programa e então espero que vocês estejam todos bem. Ora, então, esta canção que eu vou passar vai ser a canção de Maria Lisboa, Valentim, Valentim. E esta canção, então, é dedicada a toda a minha família, da minha parte. Então, vamos ouvir a Maria Lisboa, o Caro Valentim e o Caro Valentim. Vamos a isto. Adeus casa do meu pai, adeus quarto do quinteiro. Quero Valentim, alaró, alaró. Quero Valentim, alaró, meu pai. Adeus da cidade nova, adeus vida de solteiro. Quero Valentim, alaró, alaró. Quero Valentim, alaró, meu pai. No tempo das desfolhadas, a nossa era um regalo. Quero Valentim, alaró, alaró. Quero Valentim, alaró, meu pai. Era o tempo em que eu chegava a casa a cantar de galo. Quero Valentim, alaró, alaró. Quero Valentim, alaró, meu pai. Adeus casa do meu pai, adeus quanto da talhada. Quero Valentim, alaró. Quero Valentim, alaró, meu pai. Era a cama onde eu dormia ao chegar de madrugada. Quero Valentim, alaró, alaró. Quero Valentim, alaró, meu pai. Adeus pão de marmoeiro, se ele falasse dizia. Quero Valentim, alaró. aqui olhar ao meu boi. As pancadas que me deu quando eu chegava ao serria. Quero o Valenti, olaró, olaró. Quero o Valenti, olaró, meu boi. Quero o Valenti, olaró, olaró. Quero o Valenti, olaró, meu bem. Agora que reconheço o valor do marmoeiro. Quero o Valenti, olaró, olaró. Quero o Valenti, olaró, meu bem. Ora então, e continuamos com as doces amanhã de manhã. Amanhã de manhã já será outro dia, já é sábado, então vamos lá ouvir. Fecha a porta, apaga as luzes. Então vocês estão à escuta do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço, e estamos a 35 minutos do nosso fim da emissão. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com um bocadinho de alegria, outros com estrelas. A gente tem que fazer como podemos. Ora, então, até mesmo o tempo está triste para nós. Ora, então, espero que vocês passem e estejam a passar uma ótima manhã aqui na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Ora, então, e continuamos com o Bailinho da Madeira. Isto é para todos os madeirenses que estão à escuta da nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, vamos então ao Bailinho da Madeira. Vamos dançar. Venho sempre à beira-mori. Trago aqui estas covinhas, ai, trago aqui estas covinhas. Para amanhã o seu jantori, para amanhã o seu jantori. Deixa passar esta linda brincadeira.

meu querido, mês de agosto, por ti levo a inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido, mês de agosto, por ti levo a inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, e trago Deus para te ajudar. São 11 horas e 47 minutos e continuamos com Maria Lisboa, Malhão de São Simão. Ora então, esta cantora estará cá no dia 9 de novembro na sala de festas de Montição em São João do Belão. Ora, espero que vocês estejam prontos para lá irem passar uma boa noitada. Então ouvimos Maria Lisboa. Cheira. Ora, então, 11 horas e 50 minutos, e temos mais 10 minutos para o fim da nossa emissão. Hoje, da porta, o fim de semana está à porta. Ora, então, eu vou passar aqui esta canção que é da Maria de Sameiro, homenagem a Santa Maria. Ora, e esta música é dedicada de minha parte para todas as pessoas que me telefonaram esta manhã, o meu muito obrigado, e para todos os doentinhos que estão, que tenham muita coragem e muita saúde, é o que eu desejo. Ora, então, eu vou passar esta bonita canção, que é muito, muito... é um bocadinho triste, mas bom, mas passa bem. Então vamos a isso. E hoje, como é dia de feriado, dia de Todos Santos, eu vou meter esta musicazinha para toda a gente tá ouvindo. Então vamos ouvir esta canção que é José Amaro e Lúcia Pérez, Tudo Se Paga. E então foi pedido da parte da Teresa de Mardier para todos os dentinhos e toda a gente que a conhecem, e ela deseja tudo bom. Então, e que passem um ótimo dia. Me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma. Ora então, e é com esta canção que eu vou vos deixar, e nisto já me despeço. Espero que vocês passem um bom fim de semana e um ótimo dia. E estarei cá então terça-feira, se Deus quiser, às 9 horas da manhã até ao meio-dia, com a emissão A Música é Vossa. E então daqui a pouco eu deixo-vos com um hino nacional, que é o nosso hino nacional português, e vou-vos deixar com ele daqui a pouco. E depois então despedirei-me e ficarão com a RDP Internacional para ouvir algumas informações lá de baixo também, porque também está a chover e está a tempo mau, e a gente vai ouvindo alguma notícia lá de baixo. Então, daqui até já. Então é assim que vos deixo hoje com mais uma emissão do fim de semana, esteve à porta. Ora, então vou-vos deixar com a RTP Internacional. E o meu muito obrigado a toda a gente que me telefonou e que esteve à nossa escuta, que foi um prazer, e para mim também foi um prazer estar aqui com vocês. Então, até terça-feira, se Deus quiser, e passem um bom fim de semana. Explica à jornalista da Antena 1, Cláudia Godinho, como vai funcionar.